497, sala 01, alívio direito, chame Solen 121, decimal 9. Direito 129, 87, ponto, vai. LF, que foi, testa para 2, meu pai. Altímetro no 012, reporte estabilizado. Alfa Matenza Juliette. Alfa Matenza Juliette. 1-0-1-2, total. Autorizado. Para o táxi do TAN 3171, 221 a bordo, 4 horas, alterno galhão. TAN 3171, táxi via Pátio 1, Índia, no fundo de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012. Pátio Índia 1895, obrigado, bom dia, senhor. Viva, vou. Sinal 97, após a passagem do TAM, ingresse na Juliette para o 06. Após a passagem do TAM, autorizado até o bico 06, 897. TAM 3890, informação Delta, confere, autorizado para Recife, nível 330, via Peruísque 58, na cola da pista 10, com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5571, controle Salvador 119, decimal 8. TAM 3890, cotejamento correto, participando para a CUS. Controle Salvador, identificação. Testa para 4, não faz na chegada ponto. Ajuste para o 3171, da Tampão de Pera no 0 para 1. O TAM 3171, está autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, o vento variável com 2 nós. Ali decola no 0, TAM 3171. Pode confirmar, por favor, federal? 118, decimal 9. 9970 está na final, embaixo e travado. Sinal 9970, muito bom dia. Hoje o seu time é 0 no 2, continue a aproximação, aguardando um pista livre. 7. Do 4069, informação Delta, confere. Autorizado para Campinas, nível 340, via Upro Zulu 16, até Trava do Zulu, após confirmar a rota do plano. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voo direto bridge, onde intercepta o Zulu 16 e segue conforme. Aciona 5573, controle Salvador 119.8. Dado pouso, pista 10, vento variável com 3 nós. Sente o corpo serão. Decola da Lugar, forma direita, saída da Aldeia, responde 573, ponto ali. 119.8, nós vamos para 309. Do 409, que seja mais correto, faz tudo para puxa. Chama na puxa, funciona, você passa 409. Salvador, bom dia, do 4040, com fim, nível 340. Do 4040, formação custa a Delta. Autorizado para Confins, nível 340, via Brasil 16. Decola pista 10, com primeiro curva direita, saída da Euleda. Após voo direto bridge, onde descendo o Brasil 16. Aciona 5564, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado Confins 340, Brasil 16. Saída é a da Euleda, com curva à direita. 5516 transponder. Controle 19.9. Juca 340, aciona 5564, controle 119.8. Obrigado, 6498. Correto, pode ficar para puxa. Solo, Salvador, bom dia. Voo 1804 para autorização, nível 400 Galeão. Aceite da informação Delta, portão 3. Azul 1804 para Galeão, tudo está aprovado em nível 360. Aguarde com a coordenação do 400, copio 360. Para o Gol 1804? Afirmativo, Gol 1804. Positivo, 360 então. Gol 1804, utilizado para o Galeão, nível 360, via Brasil 10, até Snap, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voo direto bridge, onde intercepta Brasil 10. Aciona 5575, controle Salvador 119.8. Bem, se autorizado 360, para o Galeão, via para o Zulu 10, Snap. Após conforme a rota do plano, decola da pista 10, na saída da Euleda, bridge, transponder 5575, controle 119.8. Gol 1804, protegimento correto, faz como para puxa. Botará o gol 1804. Solo, Sideral 9970, livrou a sua. Sideral 9970, táxi via Alfa, quilo para parte 3. Alfa, quilo, pode. Salve, Salvador, bom dia, Chaner 6211, na Delta, calibração Galeão. Na 6211, Delta confere, autorizado para o Galeão, nível 360, via Brasil 10 até Snap, após conforme a rota do plano. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após o abride, antiga seta para o Zulu 10 e segue conforme. Aciona 5576, controle Salvador 119.8, o Chanel 6211. Autorizado Galeão, nível 360, via para o Zulu 10, ex mata para o Porto, falando 0. Curva à direita da Elder da Bridge, 5576, telefone com 198.2, 6211. 621, correta, correto, bate para puxa. Chamada pronta. Salvador, bom dia, total 9990, estabilizado, final e aliança. 9910, muito bom dia, existe 9012, reporte baixada travada. Baixada travada, total. 9190, total está autorizado, pouso pistão no zero, vento 080 graus, 062. Pouso autorizado, total 9990. 1-3-5-1-3-3-2-5, um bom dia. Então, 3090, acontece com a equipe de solo devido a obras. O pátio de sol será tratado até a posição 08, quando lá reporta novamente para seguir o táxi. Sim, Mariana, calma, passar 08, chama novamente para 3290. Solo, bom dia, total 9910, Lisboa. Total 9910, bom dia, táxi de Alfa, quilo para o pátio 3. Alfa no Então, 3153, está autorizado a final do procedimento elétrico 30, só para 2 mil pés, altímetro no 012, não posso estabilizar. 2 mil pés, em 2 mil pés, a direta também tomará estabilizado, 3 mil pés. Salvador, é o azul 4040 para Houston. Azul 4040 no patch 3, desliza a sinal para táxi. Livre puxa, acionamento 40. Voo no 607, bom dia, informação com o céu Delta. Prossiga. É informação Delta, autorização Guarulhos. Uno 607, autorizado para Guarulhos, 360, via Prisulo 16, decolado a pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após o voo direto bridge, a gente recebe a Prisulo 16 e segue conforme a rota do plano. Funciona 5007, controle 119, decimal 8. 118, decimal 9. Torre 189, 3153. 1895. 1895. No 607, cruzamento correto, a parte de para a pista. Parou o táxi, tá? 3890, 145 a bordo, alterna Fortaleza, 3 horas e 20. 3890, autorizado táxi via parte 1 Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012. Informa que você ganhará o Embraer da Azul. Leva táxi via Índia, parte 11895. Seguir a nave da Azul, tá? 3890. Salvador, bom dia, 42 Delta, confere agora de cópia. Pode. Torre, bom dia, tá 3153, passou sim pra baixar e travado. Botão 3153, mas de altímetro no 012, está autorizado pouso, pista 10, vento 0, 20 graus, 02 lanche. Autorizado pouso, altímetro 012, está 3153. Para o táxi, 122 a bordo, 4 horas e 40 até na Ribeirão Preto. Azul 4069, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste lugar 12. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera, torre 0, torre 18, sinal 95, ajustado 12, agora azul 4069. Salvador, é o azul 4040. Está no poste de do táxi, está com 7,6 a bordo, alternando Galeão, 3 horas e 15. Azul 4040, autorizado táxi, via parte 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste 02, seguir a aeronavegação. Frente, parte 1, Índia, 2, mais 5, mais 2, seguindo a aeronavegação, frente, o 40, vai. Paulo Salvador, 3597, autorização Brasília, nível 380. Cão 3597, informação puxada, Delta, mais cópia. Lança 3597. No 642, quanto cópia? Com o no 642, autorizado para Recife, nível 390, via Pervinsky 58. Decola na pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju. Aciona 5005, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado 390 para a Recife, 8, decola da 10, depois da saída Fuca, Caju. Com isso, o responde, 192, com o seu esforço, no 642, com o seu janeiro correto, aposta no ponto. Tem cabeceiro no zero. Ali mantém cabeceiro no zero, azul, passando a nada. Botão 3153, o solo 25, livra na direita, chama a sala em 121, 219. Salvador, bom dia, TAM 3153. TAM 3153, bom dia, táxi via Alfa, porta da Juliette. Alfa, porta da Juliette, TAM 3153. Então 35 no 7, autorizado para Brasília, nível 380, via Perizulu 17. Decola da pista 10, com primeiro curva direita, saída Arbor Elefa. Adiciona 5010, controle Salvador 119, decimal 8. Aciente, autorizado Brasília, nível 380, via Perizulu 17. Decola da 10, curva direita na saída Arbor, transmissão Elefa. 5010 transponder 198 controle, tá 3597. 3597, correto, aperta o pra coxa. Reportar a pronta, 3597. São 3153, mantém a posição 1 de Juliette, pois é previsto 1-0, encontre seu ocupado. Azul 4069, decolador 27, time controle em 19.8. 19.8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 4069, cruzando 1500 na Dael Leda. Contato radar na decolagem, tudo para nível 340 na saída da Dael, após Leda direto Brito. 340 na Leda Dael, após Leda direto Brito, 4. Após o letra 3. Após o letra 3890, está autorizada a decolagem da pista 10, vento variável com 2 nós. Teve decolagem 10, tá? 3890. 1804, Libre Sonar, para o Paratáxi. Libre Sonar, para o Paratáxi, gol no 804. Autorizado, alinhar e manter cabeceiro no 0. Alinhar e manter na 10, 40. Controle 1198. 1198, tá 3890, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3890, perfil Puca, Aracaju. 3890, controle Salvador, contato radar na decolagem, tudo para o nível 330, na frente da Puca, tá São Cachorro. Sessão 330, Pucaracaju, tá 3890. Quatro zero, está autorizada a decolagem da pista 10, vento variável com 2 nós. Decolagem da 10.